Bem-vindo ao Universo Who Podcast, episódio 12. Eu sou o Rod Reis. Eu sou a Mila. Eu sou o Breno. E o Ricardo está preso na caixa. There was a goblin, or a trickster, or a warrior. A nameless, terrible thing, soaked in the blood of a billion galaxies. The most feared being in all the cosmos. And nothing could stop it or hold it or reason with it. One day it would just drop out of the sky and tear down your world. How did it end up in there? You know fairy tales. A good wizard tricked it. I hate good wizards and fairy tales. They always turn out to be him. Bom, estamos aqui para falar sobre o episódio Pandorica Opens. O primeiro episódio do finale, falta só um episódio pra acabar a temporada e eu já tô até meio triste pensando o que vou fazer até o Natal. Assistir a série clássica completa. É, se o Matheus traduzir e legendar, né? Fica aí a dica. É, a gente até... Eu já me disponibilizei a ajudar, o Breno também. A gente tá tentando agilizar isso também. É um projeto nosso. Falando do episódio que explodiu várias cabeças, inclusive a minha, eu achei que assim, mostrou que a temporada inteira estava na cabeça do Moffat. Ele ainda não amarrou tudo, mas me deixou com muita esperança que ele vai amarrar no final, né? Sim, ele traz pra gente um finale assim, épico, talvez tão épico quanto o do Russell T. Davis, mas... Um épico que fica mais épico se você pensar que ele vem sendo construído desde do primeiro episódio dessa temporada. Não é que nem os finales do Russell T. Davis, que no episódio 11 aparecia. De repente o mundo estava capturado pelo Davros e de repente aparecia uma armada de Dalek. E aí, nesse caso, não. Nesse caso... Vem sendo construído e as coisas fazem muito mais sentido, né? Eu achei que por isso que não ficou com aquela coisa de corrido tentando explicar tudo. É, eu achei que esse episódio foi muito interessante. Eu acho que eu poderia dizer que é um dos melhores episódios de duas partes, assim, a primeira melhor parte dessa série nova, né, desde que Doctor Who retornou. E eu acho que foi interessante que, às vezes, a gente imaginava que a coisa estava desconexa. Mas, nesse último episódio, a gente percebeu que está tudo muito bem alinhavado. E o final promete. Ele vai mostrar... como eu vou dizer? Ele mostrou no último sábado que está tudo alinhavado. Esse final vai ser a apresentação da peça completa. É como se a gente visse um quebra-cabeça que estivesse faltando bem poucas peças. Você já consegue ver mais ou menos o que é a figura e tá pra concluir, sabe? Foi essa impressão que me deu. Foi muito bem arquitetado. Ah, sim. É, pra mim vai ser o finale, o primeiro que vai deixar a impressão de que algo foi completo. Porque os do Russell completavam a temporada, mas ficava... Só satisfazia, não dava a impressão que você viu um arco completo ou alguma coisa assim. E esse do Moffat, ele costurou muito bem todos os episódios da temporada, formando uma história só. E algo que eu não tinha visto ainda em Doctor Who. Só tinha visto nunca. Então, acho que vai ser interessante essa mudança. É, assim, deu a impressão de ser um serial, assim, quase um serial de 13 episódios, né? É, porque os do Russell... Eram episódios muito distantes, eu achava, muito distantes. Não formavam uma sequência completa, amarrada. E esse não, esse até os episódios mais distantes, como The Beast Below, ou Amy's Choice, todos fizeram parte da temporada completa, assim, a história em si. Então, se for ver, é uma diferença grande, né? É, inclusive o do Vincent, que a gente achou que não ia ter nada a ver, nesse episódio teve, né? É, foi a chave da coisa, né? Foi onde tudo começou nesse episódio. Eu achei muito interessante isso também. E a pintura também era muito legal e tem muito a ver com o estilo do pintor. Isso também foi interessante. Tem acho que é a pré-abertura mais longa, né, que eu vi, acho que até agora. Começa desde o do Van Gogh lá tendo um ataque, passando mal por causa da visão que ele teve. E aí ele pinta o quadro que vai com uma profecia lá, com uma visão que ele teve. O quadro vai parar na trincheira do Churchill lá na Segunda Guerra. Depois vai parar na galeria da Liz Tain no futuro. Eu só achei assim, tipo, foi bem conveniente a Riversong estar na mesma época do Beast Below, né? A abertura daquele episódio serviu como o piloto pro spin-off da Riversong, né? É. Foi muito interessante, mas eu também acho que não foi só uma questão de... Ah, o Stephen Moffat fez uma coisa bem arquitetada, ele pensou bem, ele amarrou tudo direitinho. Mas foi uma coisa também pra gente ter aquele feeling de que tudo aquilo foi uma armadilha. Desde o primeiro episódio, tudo aquilo foi uma armadilha. O doutor ter caído ali no quintal da Amy, de repente aquela cidade dela seja parte da armadilha também. A Ricardo, saiu da caixa? saí da caixa. Hoje consegui fugir a tempo. Tá, então se apresente. Eu sou Ricardo Pinheiro e tô com uma... Tô com várias pulgas atrás da orelha depois do que eu vi em The Pandorica Opens. Certo. Então, a Mila tava falando que tudo isso faz parte de um grande plano. Acho que pode, é uma das minhas teorias, assim, eu acho que isso pode acontecer. Mas eu não acho que a Amy tenha sido plantada pra isso. Eu acho que a Amy é uma pessoa que sempre existiu, mas que em algum ponto dessa história toda, ela foi manipulada de alguma forma, não sei, talvez. Você diz que ela foi usada, a situação dela, a condição dela, foi eles aproveitaram essa condição para colocar e haver um encontro, né? De certa forma, aproveitaram a situação dela. Não criaram ela como criaram o Android no Victor of the Daleks. Mas mexeram os pauzinhos para fazer com que eles se encontrassem. É, eu acredito que isso pode ter acontecido. É uma das minhas teorias. Tá, então continuando, depois de todo o preâmbulo que teve no começo da pintura, que vai ser uma profecia, a Riversong, ela aparece, ela reaparece, né, presa. Ela facilmente, incrivelmente fácil, assim, com uma facilidade tremenda, ela consegue sair daquela prisão. Sim, eu me pergunto aonde que ela esconde o batom alucinógeno. É impressionante que todo mundo quer beijar ela, né? Pelo visto, né? Eu olho pra ela e tô pensando que daqui a pouco ela virar Pamela Asley, né? A era venenosa do Batman. É, né? Porque parece ou ela esconde o batom, ela tá sempre com ele, então ela usa a hora que ela quer, ou o lábio dela já é assim, né? Acabou ficando. É uma maquiagem definitiva de batom alucinógeno. É, e aí se ela... Aí chega a minha parte chata, né? De ser chato com o episódio. Se ela podia ter feito isso antes, por que ela não fez, né? Se ela já podia ter escapado, porque ela tava lá porque ela queria, né? Vai entender. Vamos pensar que ela tava arrependida, pensando que ela merecia estar na prisão, aí ela viu que ela precisava sair e resolveu fugir. É. Nenhum prisioneiro acha que merece. Todos eles estão lá, todos eles estão presos, sempre você vai perguntar e vão dizer que são inocentes. E ela não vai ser muito diferente. Mas vamos levar em conta, mas vamos supor que... Ela tava lá porque ela queria, ela podia sair a hora que ela quisesse. É o mesmo papo de alcoólatra, né? Eu largo a bebida quando eu quero. É, aí ela vê a oportunidade, vê o motivo de sair, ela sai e ela compra um... Assim, aquela parte que ela compra o manipulador de Vortex, era o do Capitão Jack? Era exatamente isso que eu ia falar, não dá pra saber. Até mesmo porque, se foi o dele, ele não vai ficar sem a mão, porque ele se regenera também, né? Meio que se regenera, sei lá. Ele praticamente construiu o próprio corpo na última temporada de Torchwood. Por que ele não ia fazer crescer a mão? É, então, ele morreu acho que cinco vezes na última temporada. Pois é. Então, assim, eu não sei se vai ter como a gente saber de onde que veio. Mas quando falaram que tinha saído do braço de um manipulador, de um cara bonitão, eu pensei, poxa, será que não é ele? Só que eu não sei se vai dar pra gente saber, porque eu acho que se cortarem a mão dele cresce de novo. Mas aí que tá, o Jack é contemporâneo, é do mesmo século que a River Song, século 51. Só que ele encontrou com o doutor no século 20, e aí teve as andanças, tudo lá, aconteceu, ele foi jogado no passado, no século 19, passou todo o século 20 e o século 21. E no final de Torchwood ele pegou uma carona e foi pro espaço, foi lá dar uns bitoca lá no Alonso e coisas do tipo. Como é que ele voltou pro século 51? Não é impossível. Não é impossível, mas é uma coisa mais complicada, principalmente porque o doutor, no final da terceira temporada, inutilizou o aparelho, né, o manipulador de vórtice dele. Mas assim, se não é o Capitão Jack, talvez seja outro agente do tempo, né? Ou John Hart, né? É, o John Hart. Mas assim, é porque aquele barzinho, sei lá, é muito parecido com o que Jack ficou no final do... É, do era isso que eu ia falar também. É, mas acho que também o... Lembrou do John Hart? É possível, né? É como disse o doutor, né? O século 51 tiveram que flexibilizar as coisas, né? Mas ali eu acho que foi só pra alegrar os sonhos. Acho que não vai ser tratado isso. É, foi uma referência que pode ser ou não. Nem pra utilizar no Torchwood dos Estados Unidos vai poder, porque ali foi escrito bem antes de confirmar alguma coisa, né? Então, ali foi só pra alegrar de juntar alguma mitologia da série naquela cena. Não, é... Aí ela usa aquele manipulador pra ir pra aquele planeta onde ela manda mensagem pro doutor, né? É, o planeta 1, onde ele vai encontrar... Eu me lembrei na série do Mochileiro, aquela da história quando, no penúltimo livro, quando vai encontrar a grande mensagem de Deus pra sua criação. É isso que eu ia falar agora, Ricardo. Pare de roubar minhas ideias. Mas o que eu não entendi é por que a Tardis não traduziu o resto do que tá escrito lá. Debaixo de Hello Sweetie tem o nome dele, né, que é quando o Doctor tava na academia. É o Theta Sigma. É, e depois tem alguma coisa que eu não sei o que é e eu não sei qual é o resto da mensagem. É coordenado, não é? Exatamente, eu tava dando uma olhada na Wikipedia e no TARDIS Index File pra já começar a preparar resenhas pro Falar Séries. E eles falam, e uma das curiosidades que eles comentam é que aquelas letras gregas traziam o simbolismo das coordenadas temporais onde estava. Inclusive eles explicam as coordenadas lá como é que é dado aquilo ali, aquela inscrição. Eu de cabeça agora não tô lembrando, mas eu lembro que eu vi isso ainda há pouco, quando eu tava escrevendo. Os jeitos que a Riversong utiliza pra se comunicar com o doutor são uma coisa à parte, né? Assim, de criatividade. Bem pouco ortodoxos, né? É, assim, ele picha a parede mais antiga do universo. O penhasco, né? É. O penhasco mais antigo do universo, ela pega e faz uma inscrição e vai e faz uma pichação lá. Aquelas coordenadas mandam o doutor pro local onde a Pandórica vai abrir. E no momento, assim, certo, né? Acho que tudo foi... Toda essa coisa do quadro que levou a... Que foi até a Riversong, que fez, sim, tudo pra ir pra esse momento onde a Pandórica vai abrir. É, na verdade, no quadro que a Riversong tem as coordenadas daquele lugar. Ah, é verdade. E a data. Então foi por isso que ela sabia exatamente... quando e onde, né? Ela sabia. Aí ela só deu um jeito de atrair o doutor pra lá. Uhum. Agora, outra coisa que o doutor sempre falou é que era um perigo deixar a pulseira temporal com o Jack. E agora eu acho que é pior ainda ficar com a Riversong, né? Ah, com certeza. É, lembrando que esse episódio na linha temporal da Riversong passa antes do Time of Angels, né? Sim. Então... Sim, tanto que... Quando a Amy começa a falar um momento, ela vira e diz a famosa frase dela. Spoilers! Tá, e o cabelo dela nesse episódio, sim, a prisão não fez nenhum bem. Tava faltando uma chapinha, hein? Foi o que mais se levantou com esse episódio que eu vi nos comentários, foi a teoria justamente assim, de quem é a River Song, né? Já vi muita gente falando que ela é o doutor, que ela é a Amy Pond, que ela é a própria TARDIS. Então, acho que vai ser uma coisa que quando explicar pode decepcionar muita gente. Não, eu espero que ela não seja o doutor. Quando falaram que... Não é. Quando falaram que ela tá... Que assim, ela tava lá na TARDIS, aí falaram, não, mas só o doutor pode pilotar a TARDIS, e eu falei, putz... Pô, mas já cansaram de bater na tecla que ela aprendeu a pilotar a TARDIS com alguém. Tá, e aí ela falou agora que era com o doutor. Isso, que muita gente falou em Time of Dangerous, que não foi com o doutor. Ela fala que não foi, mas eu acho que ela falou pra pentelhar ele. É, provocar, né? E eu vi uma teoria que a Dib mandou no Twitter falando que ela poderia ser a TARDIS, uma regeneração da TARDIS no futuro. Ah, acho difícil isso. Ah, eu acho que não. Mas era interessante, a teoria era bem construída, não era qualquer coisa jogada ao Léo. Vocês viram aquela série Andrômeda? Era Andrômeda o nome da série? Que tinha aquele ator que fez o Hércules como capitão? É, do Gene Roddenberry. Baseado na história do Roddenberry. Ela era... Havia uma androide na nave que era basicamente a personificação da inteligência artificial da nave, né? Que era uma atriz que tinha lá, uma morena, que fazia. Ela era a personificação da inteligência artificial da nave. Não sei, né? É, não. E a teoria explicava assim... Por que ela teria informação de todos os doutores? É porque ela, no caso, seria a TARDIS informação de todos os doutores. Por que ela teria informação das aventuras? Por que a TARDIS redireciona a ligação pra ela? A explicações assim de algo perdido da personagem seria amarrado, seria interessante. A TARDIS redireciona a ligação pra ela, né? Isso. Não. Eu também li que somente um Time Lord pode pilotar a TARDIS. Ah, mas isso aí no final de Journey's End, todo mundo pilotou ali. Apesar de ter mas ele tava lá e ele orienta as pessoas. E a TARDIS tem um elo psíquico com o dono dela, né? Mas eu acho que não é exclusividade, não. Acho que se alguém ensinar, acho que algum... Com certeza algum companheiro no temporadas clássicas chegou assim a pilotar. Tiveram companheiros que o doutor ensinou muita coisa pra eles, né? Inclusive como funciona a TARDIS. É, até porque no The Lodger a Amy fica sozinha na tarde, mas a própria tarde está presa no loop temporal, né? Então não necessariamente ela está pilotando. É assim, quando eles falam, só o doutor pode pilotar TARDIS e tá a River Song, eles falam isso que tem um vínculo, né? Toda TARDIS, eu tava vendo essa semana que toda TARDIS escolhe o seu piloto e aí fica tipo que nem aquele pássaro do Avatar, tá? Só que o doutor não precisa enfiar nada em lugar nenhum na TARDIS. Nem precisa ligar na porta USB, né? Mas tem um vínculo mesmo, assim, mas eu ainda tô na esperança que a River Song... Eu gosto do personagem, mas eu tô na esperança que ela não é o doutor, porque ela ia ser um doutor que cruza muito com a linha temporal dela. E ia ser um doutor que diz que namorou ele mesmo, sabe? Ia criar uma complicação muito grande. É, e quem gosta de fazer bagunça com história que mexe com viagem no tempo é Jornada nas Estrelas, não é Doctor Who? Doctor Who é sempre bem amarradinho, não tem. E é bem feito. Se fizerem isso, eu acho que a ideia pra ela ser a TARDIS, eu acho mais plausível do que ela ser o doutor. Do que ela ser o doutor. Até comentamos alguns episódios atrás, alguns episódios atrás a gente falou até sobre isso, comentou. Eu acho que ela ser o doutor, acho que vai ser. Não vai dar certo. Eu acho, mas aí é uma impressão de quem não parou, não ficou pesquisando, nem futucando pra ver. Mas lembrar que a Jenny não morreu. A Jenny, que ela não morreu a pedido do próprio Steve Moffat. Ele pediu pro Russell dele pra não matar a personagem. Porque não é que eu posso usá-la no futuro. Não sei, né? Porque ela tem conhecimento de Gallifrey, ela tem conhecimento da escrita, e a Jenny não tem. Tem isso, mas nada impede que e no a futuro Jenny ela, não teria, ela saiba. Mas a Jenny não teria como ter aprendido. Mas aí que tá, a Jenny a gente não sabe o que aconteceu. A Jenny sumiu naquele episódio da quarta temporada e não apareceu de novo. Pode ser que ela apareça mais à frente e ela tenha a capacidade de regeneração e regenere na River Song. É. e aceite e aprenda essas coisas aí e pegue a... E por qualquer motivo ela assuma outro nome. E pode fica ser. Com o cabelo bem ruim. Precisando de uma chapinha, né? Demais. Aqui, mas ela não pode ser o doutor, porque Doctor Who tem essa história de paradoxo. Você não pode se encontrar consigo mesmo, que tem algumas regras pra isso. Da forma como ela se encontra com o doutor e da quantidade de vezes, já seria o suficiente pra gerar um mega paradoxo se ela fosse o doutor. Então, E aí o próprio doutor não faria isso, né? Ele não ia... Descarto totalmente essa possibilidade. Aqui, ó, a página que tem a teoria da Riversong. Teoria maluca. Aí tem assim, ó. A minha teoria é que a Riversong seria tarde, mais precisamente depois que acontece aquilo, a explosão, né? Aí ela cresce a partir do anel de M, da aliança. Ela cresceria a partir da aliança. E é por isso que River pode pilotar TARDIS, escrever em galifreano e manter um diário, né? Que parece com a TARDIS. É, à medida que ela se regenerou, o circuito camaleão voltou a funcionar. E é por isso que ela aparece com a Alex Kingston, né? E é por porque isso... ela é fã do Yar ou é fã do... É, isso significa que a Riversong é maior por dentro do que por fora, né? Jesus, tá piorando a teoria. Não, e tem assim, adicione um L de algum lugar, tenho certeza que vocês vão inventar de onde tirar esse L, e River L Song é um anagrama para Lover's Ring. Aí tem assim, e no mesmo episódio ela fala pra ela mesma, ó, doutor, por que eu deixei você sair? Algo que somente a TARDIS poderia dizer. Que ela fala na cena que ela tá na casa da Amy, né, que ela vai investigar, ela fala, realmente, quando ela acha as coisas da Amy, ela fala, doutor, por que eu fui deixar você sair? Aí ela fala assim, a TARDIS é a companheira constante do doutor, amiga, aliada, provou que é devotada a ele. E, de certa maneira, ela é a TARDIS esposa não pode, dele. Não pode ser confiável também. É, então de certa maneira ela provou que é a esposa dele. É, a TARDIS também já mostrou que pode criar a Sonic, a chave sônica, e isso explica por que Riversong teria um em Sinus in the Library. Não, ela fala de onde ela tirou a chave de fenda. Brinca. É, a chave de fenda não pulou dela, que nem não. Eu. Ela poderia estar inventando, né? Eu não quero nem chegar. Pensar de onde saiu essa chave dela. Ela foi no banheiro e saiu com uma chave. Lugar você tá que me traumatizando, batom. Breno, para com isso. No mesmo lugar que saiu o batom, né? Sobre o que é essa temporada? Sobre as visões... Seja a visão do Van Gogh, ou seja, a percepção das coisas, seja o doutor falando pra Amy prestar atenção nos detalhes, o doutor falando que em vários momentos que ele não prestou atenção em todos os detalhes. O doutor voltando falando... no tempo e mandando a Amy confiar nele, né? Exatamente o que eu ia falar. Isso também vai ser explicado. É, já confirmaram que isso vai... é verdade, né? É, acho que sim... Toda a temporada foi mostrando do que ela é feita, né? As coisas importantes que tem a ver com o final, com o desfecho, né? Assim, sentimentos ou frases ou situações. Por isso que esse doutor, ele é muito complexo, né? Essa encarnação é muito complexa. Assim, você não entende direito. É que nem quando... No primeiro episódio, quando a Amy pergunta, mas por que, que você me chamou pra viajar com você? Aí ele olha pra aquele monitor, vê a rachadura e fala, não, eu te chamei porque eu cansei de ficar sozinho, que você cansei de ficar falando sozinho. Aí, o que, que ele fala nesse episódio? Que não, que ele sabia desde o começo que tinha uma coisa importante, que... ele não podia deixar ela na casa lá com a rachadura. É que ele tinha que levar ela, tinha pra, que ela seria importante pra resolver isso. Então, assim, como eu já tinha falado em outros episódios, ele não se importa muito em explicar o que tá acontecendo. Né? Ele não tá aí. Isso que eu acho legal. Que ele vai resolver a situação, mas ele não é o amigão. Sim, ele não tem um vínculo. Ele tem um vínculo mais com, assim, com o que tá acontecendo do que com a Amy mesmo, né? Assim, pelo menos acho que todo mundo tava pensando que alguma coisa sairia da caixa, né? Quando ela fosse aberta. E tava todo mundo achando, inclusive, que aqueles vilões que apareceram, eles iam sair de dentro da caixa. E aí, na verdade, apareceu qual que é o propósito dela, né? Que, na verdade, é de prender o doutor, de jogar ele lá dentro. O que foi também uma coisa que é plot twist, assim, né? É, o que eu achei estranho é que como os Judum não perceberam que a TARDIS estava em órbita, estava viajando e que tinha alguém manipulando ela. Isso eu achei meio estranho. Hello, Stonehenge! Who takes the Pandorica takes the universe! But bad news, everyone! Cause guess who? You lot, you're all whizzing about. It's really very distracting. Could you all just stay still a minute? Because I am talking! Now, the question of the hour is, who's got Pandorica? Answer, I do. Next question, who's coming to take it from me? Come on! Look at me! No plan, no backup, no weapons worth a damn. Oh, and something else I don't have. Anything to lose. So, if you're sitting up there in your silly little spaceship with all your silly little guns, and you've got any plans on taking the Pandorica tonight, just remember who's standing in your way. Remember, every black day I ever stopped you, and then, do the smart thing. Let somebody else try first. Mas antes da abertura da Pandorica propriamente dita, a gente tem aquela cena muito legal do doutor falando pras naves e tudo, né? Como se ele fosse aquele momento, ele estivesse num estádio, falando pra plateia, assim, foi tudo bem coreografado pra mostrar como se ele fosse realmente um cara num estádio. Ele me lembrou um pastor de igreja evangélica. Em alguns momentos. Não, ali foi o momento dele de holofote, né? Que já tinha tido no primeiro episódio, logo, que ele espanta o Zoiudo. Mas depois, no final, você perdeu tanto o impacto dessa cena. Porque eu imagino os Sontarianos, os Daleks lá, ele falando, não, porque imagina nos dias, nos Black Days, né, que eu venci vocês. E aí os vilões só, aham, tá, vai achando. Aí ele fala que ganhou meia hora, né? Nessa meia hora os monstros se reuniram e falaram, olha gente, é o seguinte, o doutor tá por fora de tudo. Coitado, né? Mal sabe o que vai acontecer com ele. Isso, né? Deixa ele achar que ele tá com. É o rei da batata quente. Da batata quente mesmo, a batata dele tava assando. Ah, tava, só tava. Mas foi um momento legal, achei que. Assim, mostrou. Foi um momento eu sou fodão. Que é sempre bom, né? Nessa temporada, todos esses momentos fodões foram excelentes, né? Desde do piloto da temporada, né? É. Assim, eu sou o doutor. Se existe uma criatura que você não, de hipótese alguma, deve fazer uma armadilha, sou eu, né? E isso, outra coisa que se mostrou não tão verdade, né? Porque eles fizeram uma armadilha tão bem armada. Ele caiu bonitinho. Então, é isso que eu tô falando, que duvido que isso foi posto do nada. Não, com certeza não. Né? O Mofile, ele, assim, eu não sei se for, eu vi em algum lugar, ou é um boato, não sei, que essa história dele de fazer um arco onde todos os vilões se unem contra o doutor, uma coisa de criança dele, né, que ele sempre foi fã, e a história dos sonhos dele era fazer, assim, que todos os vilões se reunissem pra capturar o doutor, o que é um pouco forçado, se for ver que sabe, tem vilão que não se uniria. Sabe, tem o Dalek já tentou destruir a galáxia várias vezes e agora se une com outros não, vilões pra salvar. Já lutaram contra o Cybermen, né? Na segunda temporada. Com certeza. Inclusive, bom ressaltar isso, que ele deixou o Cybermen fora, mas deu uma cena que foi extremamente engraçada, né, no final da temporada. Né? Aquela cena da Amy do Doutor com a mão do Cybermen, com a cabeça e com o corpo do Cybermen. Ah, eu adorei essa cena. A cena que a Amy pega a cabeça do Doutor, que ela fica com os tentáculos, que ela abre e cai na cabeça, ela começa a bater a cabeça na parede, Doctor! Aquela caveirinha foi totalmente assim, trash. Caveirinha abre a cabeça e a caveirinha começa a dar uma risada e cai. Não, e ele pelo menos não tinha feito isso ainda de a parte robótica do Cyberman ser viva, né? Pra mim era a pessoa que tava ali, que tinha virado o Cyberman, que controlava as coisas, o cérebro, né? É. É, vai ver que tem alguma parte tecnológica que sustenta, né, também, mesmo se a pessoa morrer. É, porque senão... A parte psicológica... Não faz sentido é, também, porque né? É como se fosse um robô, né, vira um robô com uma programação. Era um robô que tava lá pra proteger a Pandórica, então poderia sobreviver só com aquela programação de tá lá pra proteger aquilo. É, também não faz muito sentido você ter um material muito resistente, como o robô, que vai ter uma duração relativamente curta. Ah, e aí nessa hora que tá a Amy lutando com o robô, quem que salva ela? Rory! O Rory Romano. O Veronicus. Que, assim, tava todo mundo esperando a hora que ele apareceria, né? Isso não foi novidade pra ninguém. Apesar dele ter morrido, se eu não me engano, 3 vezes nessa temporada. Que, contando desse episódio, né? Ele volta, ele salva a Amy, que ela já estava intrigada com o fato dela ter achado o anel. Ela não. Assim, outra coisa que a gente achava que ela ia lembrar na hora, ela não lembrou, né? Ela só tinha aquela impressão, assim, de não saber direito o que tá acontecendo, que alguma coisa. Que. Sim, alguma coisa estava esquisita e o doutor não estava falando. E aí o Rory, você acha, oh, legal, o Rory voltou, né, salvou, agora vai estar tudo certo. Ah, eu achei hilária aquela cena do doutor com ele. Não, tudo bem, Rory, a gente vai conseguir aqui cyber armas, tudo bem, não sei o que. Aí ele, peraí, eu tô perdendo alguma coisa, eu não sei o que que é. Ele olha pra ele e vira pra lá depois que cai a ficha, achei... Bem engraçado também essa cena. É, a característica desse doutor do Matt é ser assim, distraído, né? Cabeça de vento. Eu acho que nesse momento é quando a coisa começa a acontecer, né? E o Rory tá lá com a Amy conversando. Ela lembra porque de novo o poder do amor faz milagre. Quer dizer a música, The Power of Love. E nesse momento, quando eu vi que os romanos... Aí a... Assim, quando o romano, ele vai, levanta a mão pra fazer tipo como quem vai cumprimentar alguém. Eu falei, putz, são os Altons. Só que eu achei estranho que... Eu achei assim, putz, será que é a consciência Nestene que é a grande vilã, que... Né, é extremamente broxante esse finale com a consciência Nestene. É, porque até aí você tava... Quem que tava comandando, né? Era os Altons, tudo aquela encenação. É, não, na verdade foi a participação dela no complô, né? Pra prender o doutor, né? Convenhamos, uhum. Né? A consciência Nestene é um vilãozinho de terceira, né? De piloto e olha lá, né? É, e eles melhoraram, né? Porque conseguiram fazer uns bonecos de plástico que parecem gente. Agora outra coisa, foi antes ou depois disso que o doutor percebeu que era tudo da mente da Amy? Ah, então, acho que nesse mesmo momento, porque a Riversong, ela pega TARDIS. Aí vai pra casa da Amy, descobre... Só que ela vai pra casa da Amy sem querer, porque ela queria levar TARDIS pro doutor. É, aí tem aquelas marcas no chão, né? De alguém invadiu a casa da Amy. Ela cai assim, ela cai no... No momento exato do tempo da Amy lá, que ela vê no... 26 de julho, junho. Aham. Uhum. Ela vai exatamente nesse momento, vai lá na casa dela, vê aquelas marcas que eu não identifiquei. Eu não sei se alguém identificou do que se trata. É, me pareceu dois, assim, na posição que era. Me lembrou agora, pensando um pouquinho, num, talvez uma marca que a armadura dos Daleks fizesse no chão. Porque é muito grande para ser dois pés. Uhum. Muito grande. Se fosse dois pés, se fosse ali, quem quer que seja, ia pisar e ia destruir a casa dando socos. Não ia conseguir entrar na casa, ia ser grande demais. É, ali não foi pegada porque tá mais com uma marca de pouso ali, né? E também a casa, uhum. Se eu for ver a porta, a casa não foi arrombada. a porta foi aberta normalmente, se reparar, porque, mas também porque lá fica destrancada normalmente, né? É, na cidadezinha onde é, o Morrisco que corre é uma vaca e parada dentro de casa, né? Não, isso se aquela cidadezinha for de verdade, né? É, foi isso que me deu medo do finale. É essa direção que eles tomaram de ser tudo fruto da mente da Amy. Eu quero ver como é que vai resolver isso, porque há uma grande chance de isso ser decepcionante. Eu confio muito no Mofá. Eu não vou perder as esperanças ainda. Eu acho assim, uma coisa que eu fiquei, que eu me lembrei logo do no End of Time, eu fiquei todo empolgado, comentei até que eu dei um pulo na cadeira quando vi aparecendo de novo o pessoal de Gallifrey, e depois na segunda parte desceu a bola, né? Por conta de toda aquela situação que é o episódio. Nesse aí, uma coisa, fiquei todo empolgado, caramba, o Rory voltou. Aí o Rory reaparece como... Como uma cópia de um Alton, né, feito de plástico, mesmo com aquela luta, né, aquela luta toda dele, ele, assim, presumivelmente ele atirou e matou a Amy, né, é o que a gente pode presumir daquela ação. Uhum, é, porque ele ainda tinha uma programação que ele tava lutando pra ir contra. Aí eu vi aquilo e falei assim, de novo, eu só pensei assim, de novo esses caras vão me decepcionar. Vamos me deixar assim, pô, legal, voltou o Rory. O Rory é um personagem legal. Pô, eu acho que é uma grande chance do Rory ter, o Rory verdadeiro ter morrido lá naquele episódio. Isso aí que a gente tá vendo vai ser destruído. E por quê? A Karen Gillan assinou pra segunda temporada. Mas não se falou nada no Arthur Devil. No Arthur Rory, né? É, ele morreu mesmo. Tomara que não seja essa a solução, né? Diz que no final o Rory vai ficar vivo, espero que sim, né? Que não seja só o Alton, né, que fique vivo. Até porque, de acordo com o piloto, né, pra fazer a cópia perfeita de um Alton, de uma pessoa, a pessoa tem que estar viva. Que é o que fazem com o Mickey, né? Ah, mas aquele Mickey não é perfeito, nem a pau. Ali era tempos de Doctor Who tosco. Agora é um negócio profissional. E o que vocês acharam quando foi revelado que aquilo era tudo um plano de todos os grandes vilões do Doctor Who pra prender o Doutor? Assim, que são os Daleks, Cybermen, Sontarans, os Judum, que eu nunca achei que eles fossem vilões assim, Psychorax, os Slitings, Consciência Nestene, os Draconianos. E tem mais, assim, tem se for dar uma pausa, pelo que eu vi, se for dar uma pausa numa certa cena, você olhar com cuidado, você ainda vai encontrar até os Weevils. É. Aham, tem os Zygons. Até aquelas cabecinhas flutuantes da Utopia, aqueles que são os humanos, tem também, até eu vi também. Stokaflane? É, Stokaflane, isso. Aqui. É, inclusive criações do Russell T. Davis, né? Eu tô vendo ali a criação dele, né? Ó, a lista da aliança que eu tô achando aqui vai assim: são os Atraxi, os Blowfish, que aparecem em Torchwood, Tilonianos, Cybermen, Daleks, Draconianos, Drarvins, Hoix, Judum, a Consciência Nestene, Roboforms, Silurianos, a família Slifin, Sontarianos na figura do Comandante Stark, que aliás é o mesmo ator que faz aquele General Troll, né, Stalk, não lembro, que morreu. Uhum. O Sycorax, Teriptereleptils, o Vodni, os Weevils e os Zygons. Bem, eu não conheço a maior parte. Bom, tem muita... a maioria é da época do RTD, né? Não, tem muita coisa também da série clássica aí, que ele pode estar trazendo aí. Tem muita coisa de série clássica, os Draconianos. Draconianos, tem os Silurianos novos também, que eu não entendi também por que que eles participaram. Foi só pra... Assim, que nem eu achei um pouco forçado isso. Um pouco? Eu achei muito. Eu relevei e me diverti pelo fato de ser uma coisa, putz, sabe? Sempre, qualquer coisa legal, assim, série, criação, livros, você imagina isso, essa cena, que nem Liga da Justiça, quadrinhos. Sempre tem os vilões do Batman se unindo contra o Batman, né? Tem a Liga da Justiça, tem no desenho tinha todos os vilões juntos pra ir contra a Liga da Justiça. Então é uma coisa que acontece isso, né? você não pode se levar tão a sério Doctor Who a ponto de você não curtir isso, que é uma coisa que acontece em várias outras criações, que é os vilões se unindo, sabe? Tipo assim, o herói é tão foda, por que que os vilões não se uniriam pra unir forças pra lutar contra ele, né? Então, apesar de ser um pouquinho forçado, eu me diverti. Assim, eu achei impactante eles todos pegando o doutor e o doutor sem ter o que fazer, e eles colocando ele dentro da caixa. Achei legal. Isso é épico. Ó, vai uma curiosidade. Os Weevils e os Blowfish são de Torchwood, mas o Vodni, eles apareceram no Sarah Jane Adventures. São vilões de lá. Então são vilões de spin-offs que apareceram como inimigos do doutor, essas três raças. Uhum. É, isso eu achei legal também, eles terem pego de outras... Ainda bem que não pegaram das aventuras do K-9, né? É, Deus me livre. Cara, assim, eu vou dizer que eu achei bem forçado. Não achei pouco, não achei bem forçado. Mas eu parti pra base do tipo, vamos ver o que vai dar esse negócio. Achei um pouco, até um pouco demais o negócio de juntar tanta gente. Eu acho que se tivesse juntado alguns vilões, não teria me suado tão forçado quanto o Sou. Porque fica naquela coisa. A gente sabe que os maiores vilões do Doctor Who são, a princípio, sem obviamente escala, os Cybermen, os Daleks, o Mestre. E assim, que são os vilões que os fãs gostam, né? Que os fãs curtem. E aí juntam uma montanha de gente. Vários, assim, eu achei que poderiam ter feito, talvez, não ficado tanta coisa. Acho que teria ficado melhor, talvez não usar tanto. Tipo, o Simon faz uma aliança com os Daleks, junta mais uns dois ou três e vamos cair dentro, entendeu? Os Silurianos, por exemplo, eu achei que ficou completamente fora. É, ficou. Uh-huh. É, eu também achei. Mas que nem, eu acho que quando eles falam que o universo todo vai estar correndo risco, né? Aí um Cyberman fala, o universo paralelo também. De repente, todos os vilões, eles querem proteger o seu mundo, né? Os Daleks, mesmo que eles queriam destruir o universo, eles não queriam se destruir. Ah, eles os queriam Daleks, eles mandar em tudo. É, os Daleks, eles têm esse senso de preservação. Eles queriam destruir o próprio tempo, né? Então ficou meio... Ah, sim, mas... De querer destruir o próprio tempo pra vamos salvar a galáxia do Doutor. Ficou meio... Então, mas eles têm, todos os vilões... Tem um senso de autopreservação que auto-preservação. Justifica em parte isso deles se juntarem. É, os Daleks então foi... O Doutor não vai destruir o universo porque é a gente que vai destruir, né? É, que seja. Assim, ficou meio inverossímil porque os vilões do Doctor Who são muito individualistas, eles são egoístas. Então ficou meio complicado botar todo mundo trabalhando junto como a Liga da Justiça. Então, mas aí... Pra você ver que a ameaça é a mais, é tão poderosa assim que pode realmente acabar com tudo. Que eles resolvem se unir. O evento em si é tão grandioso que botar só um vilão, um Dalek, um Cyber, não ficaria bom, não seria bom. Ah, então, exatamente. Se fosse pra colocar uma aliança, ou coloca todos, ou coloca nenhum. É, isso, justamente. Apesar de ser inverossímil, essa aliança dos vilões, é a única coisa que encaixaria com um evento desse tamanho. Eu não vejo o Mestre por trás desse plano, ou o Dalek não. Sozinho, ou o Cyber. Aí que depois a gente vai falar isso. Eu gostaria de ter visto mais assim, tipo, os Cybermen. Se bem que os Cybermen tiveram uma participação um pouco maior no episódio, com aquela cabeça, né? Puxando os tentáculos, pegando a Amy, tentando, fazendo aquela coisa meio que a coisa, coisa que veio do espaço, aquela cabeça abrindo e fechando pela frente. Quase comendo a cabeça da Amy. E aqueles tentáculos saindo. Aquela coisa bem filme de terror, gore dos anos 50. Até porque a Amy vira Cyberman no final da temporada, isso é um plot twist miserável. Uhum. O Harry Alton e ela Cyberman. Aí só faltava o K-9 virar, aparecer e virar um Dalek. Every sun will supernova at every moment in history. The whole universe will never have existed. Please listen to me. Shield the Pandorica. No, please listen to me. The TARDIS is exploding right now, and I'm the only one who can stop it. Listen to me. Bom, então vamos falar do final. Tudo, o doutor acaba preso, a Amy acaba morta, a River Song parece que ela morreu também porque explodiu a TARDIS do jeito que estava planejado, né? Ela até pede desculpas, a minha esposa falou que ela até achou que a... deu a impressão que a River Song tinha traído o doutor, que ela fazia parte do complô. Eu falei pra ela que, assim, eu acho que não, ela só se desculpou porque acabou causando o que todo mundo queria, não queria que acontecesse, né? Eu acho que ela tava pedindo desculpa pra TARDIS. Ou então porque falhou, né? Desculpa, eu falei com você. Do jeito que ela é tão devotada com o doutor, acho que ela seria um motivo de pedir desculpas por ter falhado com ele, né? Não. É, assim, vocês entenderam por que que ela abre a porta da TARDIS e tá uma parede de pedra? Não entendi, só que no próximo episódio já vi que tem um Dalek de pedra. É. Ah, então por quê? Porque Deus quis assim. Ah, e na TARDIS ela escuta a voz. Aí a rachadura quebra de vez a tela, né? É. Não fica só aquela diquinha que foi dada na piloto, né? No primeiro episódio. Dessa vez quebra realmente. Uhum. E tava todo mundo falando que o The Doctor in the TARDIS é a River Song, vocês concordam? The Doctor in the TARDIS? É. Pode ser. Mas aí, no caso, voltaria pra aquela teoria, né? Da River ser o Doctor. Não, mas ela é a doutora River Song. Ah, tá, ela não é... Ela não é, ela tem o título, Song, né? ela é a doutora. É, não, é então. Aí seria... É, o Doctor in the TARDIS seria ela. Sim, independente... Não que ela seria o doutor, mas ela seria um doutor na TARDIS. É, porque doutor é um título, não? É um título em inglês. Doctor pode ser doutor ou doutora. Aham, exatamente. Eu acho que faz sentido, né? Mas... Agora eu pergunto pra vocês, e é o momento teoria, antes de saber realmente quem que tá por trás, de quem que é a voz. Eu achei que é muito parecida com a do Davros, mas eu acho que usar ele de novo, não sei. Tá muito recente. Tá muito recente, mas eu achei, assim, ouvindo, é o Davros, mas será que não pode ser o mestre? Eu acho que pode ser o Ômega. O Ômega. O mestre também está mais recente ainda. Eu acho que se vindo do Steve Moffat, ou ele vai trazer uma pessoa completamente nova, ou ele vai trazer alguém que não foi usado ainda. Alguém da série clássica, né? Exatamente. O Ômega é boa. Eu acho que o Davros, ele teria cacife de bancar todo esse plano. Porque ele é... Tipo, teoricamente, ele é... Bem, uma criatura super inteligente, né? Mas o Ômega eu acho legal. E o Ômega tem um histórico de explosão, né? Aham. Não, inclusive a cena é que o doutor fica preso na Pandórica, começa a explodir todos os planetas ao redor da Terra, né? Começa a explodir tudo. Eu fiz um link, assim, que eu não sei, pode ser viagem minha, mas é a minha teoria. O Ômega tem esse nome... Justamente por causa dessas explosões de estrelas que causam as supernovas. Ele tem esse nome porque Ômega é o status mais baixo que uma pessoa pode ter na academia de Gallifrey. Você tem um histórico do Ômega para passar para quem não... Tenho. Então passa, porque a gente está falando Ômega. Mas assim, tem um monte de gente que não deve saber quem que é esse personagem. O Ômega é um dos personagens mais significativos da história de Gallifrey. Ele participou dessa academia de Gallifrey. Ele está intimamente ligado ao início dos Time Lords. E ele tem esse nome porque ele fez um trabalho enquanto ele estava nesse treinamento. Ele fez um trabalho para transformar as estrelas em supernovas, o que geraria uma energia para possibilitar as viagens no tempo. Nessa época, as viagens no tempo não existiam, e não existiam os Time Lords. Acharam isso tão ridículo que ele ganhou esse título Ômega, que é o título mais baixo. Que ele podia ganhar durante esse treinamento. E ele foi ridicularizado. Mas depois, toda essa teoria dele acaba dando certo. E, enfim, eu não vou entrar muito em detalhes porque a história é muito grande. E ele acaba sendo responsável pelo surgimento dos Time Lords, um dos responsáveis, e propulsor dessa coisa de viagem no tempo e tudo. Ah, eu, se eu não me engano, ele é um pouco. Ele é bem antagonista do Rassilon. Sim. Né? Uhum. Ele. Assim, eu vi audiobooks onde ele é considerado herói, porque ele derrubou o Rassilon. Ele tem aquele equipamento dele, né? Aquele manipulador estelar. Manipulador de estrelas, é. Que é a mão de Ômega, né? Que inclusive é comenta se quiser, na verdade existem dois. Eu tô abrindo a página pra ver algumas coisas sobre ele, relembrar algumas coisas que eu tinha lido sobre ele. Mas é um personagem bem importante na história de Gallifrey. É, e ele foi preso num buraco negro. Aham, é. Então eu não sei, eu fico pensando, de repente, será que de onde ele tá, ele não conseguiu chegar numa situação em que ele consegue pilotar TARDIS de maneira remota? Eu não sei, eu acho. Eu acho que pode ser, de repente, uma volta aí dos. E já falaram também o vilão desse final da temporada seria algo que não seria resolvido nesse final da temporada, que resolveria essa situação de Pandórica, mas que ele seria o vilão já da próxima temporada. Já seria algo de continuidade, exatamente como foi essa temporada, né? Toda amarrada. É. É isso eu imaginei que seria. Que ele daria. Ele não. Não fecharia. Acaba essa história, aí na outra temporada começa a outra. Né? Tem uma consequência do que. Isso não é muito a cara do Moffat, né? Acabou esse capítulo, fecha, acabou, não fala mais nisso. Abre outro capítulo. Assim, o meu medo é acabar com um cliffhanger fudido, assim, de ter que esperar ano que vem. Não, mas é isso, não pode ser um cliffhanger muito fudido, porque tem especial de Natal, né? Especial de Natal é mais light, é mais levezinho, então vai terminar. E o especial de Natal, e aquele negócio, o especial de Natal, normalmente ele é feito pra quem não é fã, não assiste a série habitualmente, o cara parar no dia de Natal e ver uma história autocontida. Mas eu acho que esse Big Bang promete, não só porque eu espero que seja o Ômega, acho que se encaixa bem, acho que vai ser interessante trazer um vilão assim, mas eu acho que o Big Bang também é uma maneira de resetar tudo, por isso que eu tô achando que vão voltar os Time Lords, pode voltar alguma coisa assim. Você acha que com o Ômega volta os Time Lords? Não sei, eu acho que o Big Bang nada mais é do que uma grande explosão que gera o surgimento de várias outras coisas novas. Então eu acho que vão resetar algumas coisas aí. Eu não esse sei final que de... Vai esse... ser um reset, sim. Eu acho. Porque o que eu percebi é que são duas coisas, né? A Pandórica, pra prender o Doutor, foi um planejamento daqueles vilões. Por causa da rachadura, que eles sabiam que ia ser causada pelo Doutor. Então, pra evitar que a rachadura explodisse e acabasse com tudo, eles prenderam. Só que existe um vilão maior, que é o que causou a rachadura. Talvez o que esteja, talvez de certa forma, também controlando ou manipulando eles pra os vilões. É. É, porque assim, tem a fala do Prisioneiro Zero, que é a Pandórica vai abrir, o silêncio vai cair, né? E tem outra, a das rachaduras. A rachadura no universo, a Pandórica vai abrir e o silêncio vai cair. São três distinções, são três ocasiões distintas, né? Então a gente já viu a Pandórica abrindo e falta a explicação das rachaduras e a explicação do silêncio, né? Não, falta algumas explicações, né? É porque a da Pandórica vai abrir, a gente já, nesse plano já deu pra ficar claro que é pra... Falta explicar por que a Amy não lembra dos Daleks, porque algumas incongruências como o crachá do Rory, que diz uma data que não bate, né? Não. Na primeiro episódio. Aquele aparecimento do Doutor em Flesh and Stone, que ele tá com o paletó. É. Mas o episódio, o The Big Bang, vai ser 55 minutos, justamente pra costurar isso tudo e matar muita gente, né? Matar muito fã, né? Matar, vamos infartar, né? É. Tá, Ricardo, então fala só a sua teoria. Ah, eu Quem que você acha que é o vilão? Também tô, eu não sei se o Ômega gostaria muito da ideia que seja o Ômega, acho que seria interessantíssimo. Mas acho que não, se não for o Ômega, vai ser alguém completamente fora, completamente novo. Se não for um vilão antigo, alguém muito poderoso de fora que tá vindo pra manipular, eu acho que vai ser alguém completamente novo. Se alguém completamente novo, eu acho que fica, assim, fica sem graça. Aquela coisa assim, uhum. Um cara novo, de repente é um cara que chega lá que puxava, não sei o que vem, puxava as cordinhas. Pode ser qualquer um, né? Se distraindo, né? Porque durante a temporada vão dando várias teorias pra gente pensar e no final falam, pum, é algo novo. Então, exatamente, fica. Perdão a palavra, fica broxante, né? Um cara completamente. É que nem se fosse o Dream Lord, né? É. Putz. E aí tudo foi um sonho, sabe? Não, aí não, você... nada a ver. Não, mas. Tudo foi um sonho e voltamos pro primeiro episódio, né? Nossa, que fosse o Bom, é. Então, assim, eu acho que pela voz, eu acho que é o Davros, em primeiro lugar. Em segundo, eu gosto da teoria do seu Ômega. E em terceiro, eu ainda acho que pode ser o Mestre. Mas não é 100% de que eu queira, assim, que eu acho que é. Mas eu ainda acho que ele poderia fazer esse plano. Mas olha, você fala assim, pela voz que fala com a Tardes, com o Riversong, mas acho que a voz tá com tanto efeito ali que eu acho meio difícil determinar alguém somente pela voz, ainda mais em Doctor Who. Não, meu, mas assim, pela voz é o Davros. Pode sim comparar, pode colocar e pega qualquer episódio clássico, episódio moderno que aparece ele, você vai ver que a voz lembra muito o Davros, mais do que qualquer, inclusive mais do que o Ômega. Né? Mas isso pode ser só pra você, um desvio, assim, pra ter a pegadinha no final. Pois é, e também tem aquela coisa, o Ômega foi preso num buraco negro e ele perdeu toda a matéria. Ele não tem mais um corpo físico. É. Então a coisa mudou muito, né? A gente também não pode saber, não tem como saber. No final a vilã vai ser a Amy e tá tudo resolvido. A Amy criança reaparece, né? Ela que vai salvar todo mundo. Provavelmente o doutor, quando ele reaparece no primeiro episódio, talvez pegue ela, né? Aquela cena que ninguém entende, quando ela tá sentada, ela aparece o barulho da TARDIS. Pode ser que o doutor pegue ela pra resolver toda a situação. Mas eu não fiz muitas conjecturas do que pode acontecer. Eu vi umas fotos e eu quero tentar ser surpreendido. Eu também li que a TARDIS explode sim, mas não é como a gente tá pensando, que não é aquela coisa explodir em mil pedacinhos e já era nunca mais. E também eu tava pensando em uma outra coisa agora. A TARDIS, por ser uma coisa viva que brota, se ela explodir em vários pedaços, esses pedacinhos dela não poderiam dar origem a uma outra TARDIS? Acho que não dá. Ela não se regenera dessa esse maneira, nível. Né? É, porque ela não é o Jack Hack. Quebra a TARDIS e vira uma segunda TARDIS. É porque acho que ela brota de algum lugar específico, algum pedaço específico deve ter, né? Porque a TARDIS que o Jack tava criando parece um coral, né? Então é algo que acho que tem no centro da TARDIS. Coração da TARDIS, algo assim. É, porque a TARDIS brota, né? Inclusive isso vai meio que de encontro com aquela placa de dedicação da TARDIS que aparece no episódio de Amy's Choice, né? A TARDIS não é construída, ela nasce, né? Ela brota, ela cresce. Mas pode ser que esse processo de nascimento, criação da TARDIS, digam que é uma construção, sei lá, morre tudo maluco. Inclusive levam centenas de anos pra ter as TARDIS, né? Bom, então vamos pra nota. Eu dou 10. Eu acho que foi tudo que tinha que ser pra um primeiro episódio, mais até. Eu acho que de primeiro episódio de finale é o melhor já. Eu acho que a Amy foi foi bem inútil nesse episódio. Não fez nada. Assim, acho que a River Song foi muito mais assim, a companion mesmo do que a Amy. Exato. Mas isso é assim, eles guardaram a Amy pro final. Então, acredito que seja isso. Mas sim, foi foda. E que venha o The Big Bang. É, eu daria 10 pra esse episódio também. Daria não, dou 10 pra esse episódio. Eu acho que o elemento surpresa do final foi interessantíssimo. Todo mundo estava esperando ou que os vilões todos saíssem de lá, ou quando o episódio começou, eu imaginei que um grande vilão enorme sairia de lá. Foi um elemento surpresa, foi uma coisa que eu achei bem interessante. Eu achei que a atuação do Matt Smith nesse episódio estava muito boa. Eu acho que a cena em que a Amy morre foi bem comovente também. A atriz estava muito bem nesse episódio. Mesmo assim, é interessante, porque tiveram outros que eu achei que ela não estava tão legal, que eu achei que não foi tão convincente. Nesse último, ela mandou bem nessa cena, apesar dela não ter sido tão útil assim, como o Rod mesmo falou. Eu achei que ela não foi dispensável, mas ela também não foi um fator muito... É que depois que o Harry morreu, o personagem ficou muito apagado, né? Assim, como se ele tivesse perdido o propósito dele. Nos dois últimos episódios, tanto esse quanto o último, o passado da Lodger, ela praticamente passou em branco. Né? Foi um episódio, como diz nos comentários na Wikipédia, é um episódio Amy Light. Né? É. Um pouco dela. Pra de repente ela voltar aí no The Big Bang e fazer uma coisa maior, fazer a diferença. E eu achei muito legal, gostei da trilha sonora, eu acho que foi, também se encaixou perfeitamente, como em todos os episódios, gostei muito. É, vale lembrar que o Murray Gold, que é o cara que faz todas as trilhas sonoras do Doctor Who, ele fez uma reinterpretação da trilha sonora do Indiana Jones. É, ele fez um estilo bem John Williams pra esse episódio, e ficou muito bom. É. Deu mais a impressão de ser um episódio meio Indiana Jones, assim, né? De ter ruína, de ter... Mais épico, né? Não, uh-huh. E eu tava olhando os comentários, tem várias coisas que fazem menções, trazem lembrança ao Indiana Jones, né? Aquela cena, eu tava vendo nos comentários falando que é as cenas que lembram o Caçador da Arca Perdida, a ideia do tá debaixo do o Pandora que tá debaixo do Stonehenge. Né, fazem alusões com o Caçador da Arca Perdida. Eu tenho outro que faz aqui alusão, evoca o Indiana Jones no Templo da Perdição. Realmente tem um pouco disso, né? O próprio figurino do doutor, né? Aquele casaco de professor universitário, né? Bem parecido com o Indiana Jones também. É. Remete bastante. É, isso quando ele tá no seu modo normal, né? Quando já não está no modo professor universitário. É, quando não tá no modo aventura. Ele tá no modo aventura, sai de baixo. Eu achei interessante também que eu acho que o ator, ele tá parecendo bem mais velho. Se você pegar o primeiro episódio, pegar esse agora, aparentemente, a aparência dele parece que ele tá mais velho. E eu acho que ele evoluiu bastante no papel. Acho que ele encontrou o rumo dele e tá mandando bem. E a expectativa é bem grande pro próximo episódio. Como eu falei, eu acho que vai ser um reset bem legal, assim. Ricardo? Vou dar 9,5 porque eu fiquei com um peso no coração quando vejo o doutor sendo preso dentro do Pandora. Eu sei que ele vai sair, mas dá um peso naquele momento. Oh, que spoiler é esse, meu? Não, quando cara, é claro que ele vai sair. Quer dizer que o doutor vai ganhar? É claro que ele vai sair, pô. É óbvio, né? Inclusive, óbvio. A Caixa já assinou o contrato na próxima temporada, ela que vai fazer o doutor. Pô, e eu não gostei muito de tanto vilão junto, reunir tantos vilões, fazer toda aquela coisa. Achei que me incomodou aquilo. Tá, vou baixar a nota, vou baixar pra 9, porque a Amy também quase não apareceu. Não, o negócio do Rory fazendo aquela participação dele ali como um Alton. tá, aquilo ali é plausível, aquilo ali da forma como foi era plausível, mas foi meio broxante. Gostei muito da River Song sempre se manifestando de maneira divertida, né? Falando com o doutor, falando com o doutor, mandando mensagem pro doutor nas maneiras mais, digamos, pouco ortodoxas. Eu dou 9 com confiança que o Big Bang vai ser realmente uma grande explosão e vai voar miolo pra tudo que é lado. Tá, é só assim, já que você tá sendo chato, você também, eu dou 10 pro episódio, mas eu dou 7 pro cabelo da River Song. É pro cabelo dela. Cara, quando eu vi, a primeira vez que eu vi ela com aquele cabelo, só me lembrou aquela música do Caetano Veloso, do Leãozinho. A juba aberta. Toda a juba aberta ali. Pô, essa mulher não faz uma escova, uma chapinha, uma coisa assim, não? Ela tava na prisão, ela vai fazer chapinha onde? Pois aquilo ali. É a última moda do século 51. Será que a prisão do século 51 tem um negócio desse? Até porque a prisão dela, aparentemente, só tinha ela, né? Cara, em 3 mil anos não criaram um produto pra talvez alisar o cabelo de forma mais permanente? Ali é uma moda retrô. Ela é adepta da moda retrô. Retrô da época da... É o Barramalho, né? Não, é porque é baseado no cabelo da rainha, da Listen. Não, o cabelo da Listen não é tão revoltoso. Ah, o cabelo da Listen é assentado, vai. O cabelo da Listen não é tão revoltado assim, não, tá? Tá, bom. Chega que não é um podcast sobre cabelo e... Isso me faz lembrar a velha piada de cabelo, né? Cabelo ruim é que nem bandido. Ou tá preso, ou tá armado, ou tá preso. Bom, Breno, sua nota. Cara, esse episódio foi excelente. Reflexo da temporada, né? Toda bem construída. Não podia ser diferente no finale. Aproveitando esse clima de Copa do Mundo, eu diria que esse finale é atacante, que tá na entrada da área e recebe aquele passe de bandeja de toda a temporada, né? Então não tem como não marcar o gol. Assim, eu dou nota 10, porque mesmo com isso que disseram de ser meio estranho juntar nos vilões, mas eu acho que aí cabe uma licença poética de Doctor Who, né? Então, dá licença pra isso, pode ter. E porque, pela primeira vez, não sei o que esperar da segunda parte de um episódio. Não que seja ruim, eu acho isso excelente. Porque a série previsível, eu acho que é a pior coisa que tem. Então acho que isso é um exemplo do que poderia voltar a ocorrer em outras séries. Bom, agradecendo aos comentários referentes ao episódio passado The Lodger, o Adriano, que pergunta se a senhora Rod Reis não vai ser fixa no podcast, aí eu vou falar com ela. Felipe VCA, Loli, Bianca Cavani, Matheus Kajima, que participou, Kirk, Livingil era de um outro podcast, era daquele podcast de cultura japonesa que citou, que trabalharam, falaram coisas sobre o Doctor Who. É. Eu não ouvi. E o Harry Cardo. Bom, obrigado por quem participou. E eu queria dar um recado para quem tá ouvindo, que para esse último episódio, quem quiser participar mandando mensagem de voz, vai poder. Tem e-mail da Mila ali do lado. Então, e o do Breno também. É. Então vamos explicar direitinho como vai funcionar. A pessoa pode falar dos dois episódios do final, né? Ela pode ela grava uma mensagem, é fácil, assim, acho que todo mundo tem como gravar microfone e headset. Fala o que ela achou, ela, assim, que a pessoa tem liberdade pra falar, mas, sim, não exagere tanto, né? Assim, se o cara mandar uma meia hora ele falando o que aconteceu, sim, a gente vai pensar fazer uma triagem. Mas, acho que não sei se é legal estipular minutos, mas assim, o bom senso vai ser né? Tem uns 3 minutos, acho que tá bom, no máximo, né? É, 3 pessoa... minutos, né? Mas quem quiser fazer um comentário em áudio para esses dois episódios finale, manda o arquivo para qual e-mail, Breno? Manda pro meu ou pro Breno? É, tem o link aqui do lado no site, no blog. Para qualquer um dos dois e-mails. É. Certo, então vocês têm aí ou o e-mail do Breno ou da Mila. Manda o arquivo para eles que no próximo episódio do grande final a gente vai colocar... A opinião de vocês em áudio. Então fica aí o recado. Vocês vão poder participar em áudio, em voz. Vai ser o grande final da temporada. E vai ser e o final da temporada do podcast também. Bom, então é isso. Então, mais alguma coisa? Eu dou nota 10 pra Riversong, mesmo com o cabelo. Bom, então é isso. A gente termina por aqui. Eu agradeço vocês e vejo vocês na semana que vem, quando o Big Bang vai explodir.